And every day, the paper boy brings more worms. The paper boy, And every day, the paper boy brings more. Day, the paper boy, Paper boy brings more. Era uma vez um garoto chamado Paperboy, que em sua bicicleta entregava jornais para toda a cidade, e todos gostavam do garoto. Eu sou o Paperboy, eu gosto de entregar jornal, o jornal que dói, jornal do bem e mal, o jornal que só entrega quem pode entregar. O jornal. No fim daquele dia, Paperboy foi convidado por seus amigos poloneses para jantar em sua casa. Skat, jeg har været på biblioteket og lånet en rigtig god bog. Jeg er lige med! Okay, jeg er glad for, at du siger. Jeg er glad for, at du siger det, min kat. Den handler om et land, der var et land. Os amigos poloneses foram muito simpáticos com o Paperboy. Ele saiu de casa de seus amigos muito feliz e cantando em polonês. Nels guys come and use them now. The blood comes back to sing. The Hainish guys got a hush. The high school's guys got a man. The fox walked to fuck that a bell. Girls fucked, walked and fucked. Polo night is queen dust. Oh, cat and a tan. No dia seguinte, Paperboy foi num ritual satânico com seus amigos Cliff e Johnny, e ele matou uma cabra pessoalmente. Foi assim que Paperboy adquiriu suas pernas de bode, que o permitiram andar de bicicleta ou correndo por toda a vizinhança e entregar jornais com muito mais facilidade e velocidade. Oh, No outro dia, Paperboy foi entregar jornal na favela de Town City e acabou sendo assaltado e estuprado. Vou trabalhar pra valer. Paperboy voltou para a central dos Paperboys e seu chefe, vendo seu estado, o despediu. E o chefe falou assim: Estou cansado de suas traquinagens, moleque. Você está despedido. Cansei, essa voz cansa. E assim, desempregado como estava, Paperboy começou a ter sérios problemas financeiros e também problemas relacionados à solidão infinita e ao tédio que traz a inatividade. Mais do que isso, o garoto começou a sentir que sua vida estava destituída de sentido, e essa visão era compartilhada pelos que de alguma maneira eram responsáveis por ele. Então Paperboy resolve entrar na faculdade de filosofia de sua cidade, a cidade de Franca, em Minas Gerais. Após fazer o vestibular e passar na Faculdade de Filosofia de Franca, Paperboy percebeu que a filosofia nunca lhe daria tanto dinheiro quanto entregar jornais dava. Então, através de um ritual kármico de desagregação física, Paperboy se dividiu em três. Um cursaria a Faculdade de Filosofia de Franca, aquela cidade na divisa de Minas Gerais com São Paulo, rodeada pelas montanhas de Bomblombos, África do Sul. O outro, como em todo ritual kármico, foi para o inferno, condenado ao suplício eterno. O outro foi para a remota capital de uma província argentina, Porto Alegre, onde cursaria a Faculdade de Direito do Rio Grande do Sul. Mm-hmm. Oi, Paperboy. Ai, eu sou tua namorada. Vida de universitário tem regalias implícitas. Como habilmente nos narrou a Lauren Lennon ou Paper Girl. Paper Girl. E uma dessas regalias é o trote. Um evento tão impessoal e longe da realidade que musicá-lo não seria apenas uma afronta, como de muito mau gosto. Porém, creio que o mau gosto impera no meu sentido, né? Em todos eles. E o Carlos Drummond disse que não queria ser o poeta de um mundo caduco. Não obstante, acabou sendo um mundo para vários poetas caducos. Então assim eu posso concluir sem argumentos que a poesia é a antítese da, não só da vida, não sei se da vida, mas dos pensamentos ou das ações ou talvez da ética humana. Então musicar um trote pode ser uma prova do meu tamanho respeito a essas instituições que remontam já à Idade Média, ou talvez até antes da Idade Média, não sei, porque eu não sou historiador. Bom, tchau pra vocês. Eu tô bêbado e tô puto da cara. assim foi o trote. Depois do trote, começaram as aulas. E as aulas eram piores que o trote. E a primeira aula foi de introdução à ciência do direito. E na faculdade tem bastante festas, né? Porque além de estudar, todo jovem gosta de eventos sociais empolgantes até certo pouco, né? Aliás, ponto, não pouco. Lembro, bom, a primeira festa da faculdade foi a festa dos bichos, né? Que foi uma das melhores, pois tudo era gratuito e as pessoas que não haviam recebido a gratuidade estavam empolgadas. Apesar que ninguém se conhecia, mas mesmo assim foi a fuder. Depois teve a festa lá do Carbaré, que foi na faculdade de Direito. E os mendigos entraram e começaram a fazer a festa. E a música tocava, e a chuva caía, e o temporal começou a cair. Todo mundo foi pra casa. E quem não foi pra casa ficou lá embaixo do temporal. E daí começou aí. Fazer o que, né? Como é que é? Ninguém aqui é um caixote. Bom, enfim, aproveitando esse sucateamento musical que eu tô fazendo, essa reciclagem, transcorreremos sobre os futebolzinhos que nós fizemos, né? Assim começou a faculdade, afinal, todo jovem também gosta de fazer um exercício físico e mostrar o corpo. E... A gente foi entrando no ritmo com o tempo, né? Muito divertido esse futebolzinho de turma, por isso eu achei que merecia uma homenagem também. É uma das coisas que movimenta também a nossa espécie. Afinal, somos todos brasileiros, mesmo que seja impossível ser gaúcho e brasileiro. Bom, enfim. No nosso primeiro futebolzinho, 10 minutos depois, todos nós estávamos mortos de cansaço. E estando mortos de cansaço, nós todos começamos a falar sobre o cansaço. E alguns começaram a cantar sobre o cansaço. E alguns pegaram uma mesa de som e começaram a tocar uma música para o cansaço, que deveria ser assim se fosse. Tudo isso acontecia, também aconteciam coisas com as outras duas partes do Paperboy, que não deram origem a mim, como vocês sabem, que deram origem a dois outros seres, um que ficou em Franca e outro que ficou no inferno. E o que estava no inferno penou, sofreu e ardeu nas chamas luciferianas. Isso até agora. Mas durante a aula do Saldanha, a situação dele mudou para melhor, porque era aniversário de Lúcifer, ou de Satanás, ou como quiserem chamá-lo, era seu aniversário, e o inferno ficou em festa. E o diabo propriamente convidou a terceira parte para fazer um discurso em seu aniversário. Sim, um discurso para o amaldiçoado demônio das trevas. E o discurso foi assim. Stick your cock up her ass, you motherfucking worthless cocksucker. Bom, então, como eu dizia, eu desenho muitos insetos que não existem. O demônio gostou muito da festa de aniversário que a terça parte de Paperboy preparou para ele e lhe designou uma nova missão: ir para o reino dos vivos e subjugá-lo ao reino do inferno. Porém, para despistar Deus, o demônio armou um cuidadoso plano. No planeta Terra, a terça parte de Paperboy deveria encontrar suas outras duas partes e assim recriar Paperboy. Porém, um Paperboy diferente, Paperboy Anticristo. O nome do enviado de Lúcifer era Sirion, e ele foi para a cidade de Franca achar Twizin, a segunda parte de Paperboy. Como é que será que um... Com uma mola. Thank you. Sirion encontrou Twizin jogando sinuca em um boteco de Franca e, disfarçado de Yogg-Sothoth, o Gracioso, o convidou para ir até a esquina realizar o dito ritual kármico de integração física. Na esquina, desenhou o símbolo sagrado de louvor ao demônio e acendeu 4 incensos encantados feitos das lágrimas do boquete andante que habitava as montanhas proibidas de Baial, que cercavam a cidade de Franca. Baial. Baial. Tinha início o ritual kármico. Bem prosseguia quando o santo guerreiro Broly encontrou Twizin e percebeu o que acontecia. Imediatamente, se atirou dentro do símbolo sagrado do demônio e interrompeu o ritual definitivamente. Assim que viu que seus planos foram mal sucedidos, Sirion tomou-se de ira e cuspiu fogo em Broly, que incendiou-se a si mesmo. Pela vida que nasceria apenas o meu ser, me deixe num canto apenas, e seja este canto somente, porque meu irmão, pequeno e tão bonito como um pássaro amarelo, e eu quisera dar para ele o sabor do meu próprio destino, a projeção de mim, a essência de uma intimidade incorruptível. Sim, eu não estou aqui, eu não sou nenhum de vocês dois. Bom, mas a questão é que ao término da poesia que o Broly recitou, o clarão se fez no céu e 1000 demônios saíram das profundezas do inferno e agarraram as pernas de Twizin. E também agarraram as pernas de Broly e levaram ele para o inferno. O Twizin tentou fugir, mas foi agarrado. E Sirion riu de alegria. E um rio de lava começou a escorrer por sobre a cidade de Franca, derretendo as coisas que no meio do caminho estavam.